grandes tormentos, dúvidas que fazem lágrimas rolarem pelo chão. E a insegurança te põe em desespero, tua alma no apelo grita: socorre-me, ó Deus. O medo do futuro, um grande mal que traz. A fé que se abata, te joga pelo chão. A única solução é gritar: Deus, cuida de mim. Ando sobre ele toda a propriedade, porque ele tem cuidado de nós. Entrega teu caminho. Senhor, confia nele e o mais.